É Lúcio CDs. É Lúcio CDs. Gravando ao vivo. Gravando ao vivo. Carroça da Saudade. Pra começar a vida de beija, Lúcio! Quando você ouvir na rádio da cidade, na periferia, nas aparelhagens. Tô começando aqui! Na periferia ou nas aparelhagens, na casa da praia, na danceteria, em frente do espelho, aonde estiver, se liga meu bem e fica na minha. Não saia da real, logo ligue o rádio, aumente o volume, este é meu brega total. Raine de Josias! Oh, oh, é nesse brega que eu vou. Dançando brega, amor, eu construí na minha cabeça um planeta, um astral, onde Adão e Eva vivem felizes. Dançando brega, legal, eu construí na minha cabeça. Aí, dona comitiva do Caipirão, já por aqui, obrigado pelo carinho. Lúcia 10, já gravando tudo. Dançando brega, alô, beija. É nesse brega que eu vou, oh, oh, oh, oh, dançando brega, amor, oh, oh, oh. A carroça é da... nesse brega que eu vou. Meu amigo Fabinho, oh, e também a Tânia, oh, deixa por aqui, obrigado. Brega, amor. Vai. Um planeta, um astral, onde Adão e Eva vivem felizes. Dançando brega legal, eu construí na minha cabeça. Um planeta, um astral, onde Adão e Eva vivem felizes. Dançando brega legal, oh, oh, oh. Parceiro Lailson, é nesse brega, o homem da pista negra, oh, oh, oh. O transporte alternativo Belém Bragança, tá aí com a gente. Juntamente com o seu grande amor. Aí lá é o show. É nesse brega que eu vou. Dançando brega, amor. O nosso brega eu vou cantar. O nosso brega vai tocar. Eu sei que você vai curtir. A banda Sabor Açaí. Carroça da Saudade. Ela tem um sabor diferente que vai contagiando a gente. Nós só pecamos na Vila de Beja. Como é que é? Como é que é? Brega como esse eu nunca vi. Por aqui é o som da banda Sabor Açaí. É diferente pra valer, não se compara ao gererê, sem traficante nem ladrão. Bora, Bibi! Pra o seu bora, Júlio Bar! Bora, Pitinho! Que ela tem sabor diferente, que vai contagiando a gente. Brega como esse eu nunca vi. O homem é bom, o homem é espetacular. É o som da banda Sabor Açaí. O nosso brega eu vou cantar. O nosso brega vai tocar. Eu sei que você vai curtir. Com a banda Sabor Açaí. A luxuosa. Ela tem um sabor diferente que vai contagiando a gente. Brega como esse eu nunca vi. É doido, beija. Vamos lá. Vamos aqui, Carroça da Saudade, na Vila de Beja, meu irmão. Vamos lá. Vamos lá. baby! Brega também é caldrão, é caldrão, é caldrão. Brega também é caldrão, é caldrão, é caldrão. É Lúcio Cedês, gravando ao vivo. É caldrão. Brega também é caldrão, é caldrão, é caldrão. E aí, Pantera? Vaqueiro pega a menina e vem pro meio do salão. Vai rebolando a morena, parecendo um furacão. Vem curtir meu brega caldrão, que apaixona coração. DJ Josias! É caldrão, é caldrão. Brega também é caldrão, é caldrão, é caldrão. Vem barqueiro, vem peão, vem menino, vem dançar. Eu te brega, brega caldrão do estado do Pará. Pega na cintura dela e deixa o corpo requebrar. Brega também é caldrão, é caldrão, é caldrão. E a galera chegando junto, brega, irmão. Também é caldrão. Já chupa lotão da Arena Mono. Hoje aqui na Vila de Média. Vai! Você já ouvi falar desta minha canção. Minha história eu vou lhe contar. Eu tenho uma garota, mas ela resolveu me abandonar. Aine de Josias! Foi no final de tarde, domingo de verão, quando eu conquistei seu coração. Você vestida jeans, pra mim não tinha igual, batendo aquele papo informal. Tinha os olhos verdes, era uma tentação. Deixa eu tanto com meu coração. Todo o povão de Abaetetuba chegando junto com a gente, já curtindo a nossa luxuosa. Olha só! Você pode até gostar de outro rapaz, ele der amor muito mais. Bora, Bibi, bora, Bibi! Pode ser então um outro cabeludo, ou mesmo um ladrão de coração. O parceiro Pintinho, tá por aqui com a gente, parceiro do José de Velhos Carnavais. Alô, Pintinho! Bora, Júnior Barra! Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. E puxa pra carroça. Você já ouviu falar desta minha canção? Minha história eu vou lhe contar. Parceiro Célio, intimidade, grande Pantera, nosso original. Ela resolveu me abandonar. Tá metendo ficha. Tem os olhos verdes, é uma tentação. Deixa eu cantar com meu coração. Um corpo de princesa, só anda sensual. Tá lindo levantar o meu astral. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Não sei por que você me deixou. E eu fiquei sozinha assim. Parceiro Laílson, dá valor. Esperando meu bem por você. Até quando devo esperar? Ou será que você vai voltar? Yeah! E um dia vai me procurar, te amar. parceiro Lu CDs, já gravando o CDzão do Josias. Aí, Lu CD! A comitiva aí do Caipirão, já por aqui com a gente. Ou será que você vai voltar? Vamos lá! E um dia vai me procurar. Te amar, te amar. A luxuosa. Te amar, te amar. Vou amar pra sempre te amar. A carroça. Pra sempre te amar. Bora, maluquinho! Ouvindo lá de longe, me encantei com a música que vinha, delirei e saí correndo pra dançar. Dança! Prega, prega, vou marcar. Puxo moreno, encosto bem no peito e danço. Prega, prega, sem parar. Danço, balanço, faço sapateado. Não é quebradinha, é quebradinha. Aperto a cinturinha. Abraço a todo o povão que chega junto hoje aqui na Arena Mundo, aqui na Vila de Beja. A carroça, nossa carroça chegando junto, já subindo tudo aí. Vai, vai, vai. Bora aproveitar. Saía toda noite procurando alguém pra dançar. Sabia que um dia se querer eu ia encontrar. Meu

se tá tornando difícil pra mim. Tornando difícil pra mim. Amor, eu não entendo isso. Andos Brothers, sucesso em todo o Brasil. Lá com o time aí do Caipirão. Já por aqui, derramando muito chope. Um abraço. Um abraço do Josias. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto. Josias, para Josias. Você existe, eu vou me entregar. Numa noite que jamais vai esquecer. Você existe, eu vou me entregar. Estamos aqui na Vila de Beja, meu irmão. Meu coração vai ser. Olha só! Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda bela. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda Cinderela. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda bela. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda Cinderela. Achou, Laílson, no próximo sábado, dia 3, a nossa Luxuada chega lá em São Caetano de Olivelas, fazendo versão do Círio lá de São Caetano, meu irmão, junto com o Búfalo. Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real. Quando toco os seus lábios gira o mundo, mas parece tudo sonho. Você existe, eu vou me entregar. Numa noite que jamais vai esquecer. Você existe, eu vou me entregar. Já temos o CD do Toninho, viu, gente? Já prontinho. Já prontinho, o CD do Toninho. Gravado hoje aqui. Já já saiu o CDzão do Josias. Minha linda perna. Fala, Vitinho! Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda Cinderela. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. Vou fazer se depois o sonho se transformar em coisa séria. E além do meu corpo, meu coração fica louco por você, aumentando ainda mais a tentação. E aí, Pantera? Que eu já sei como eu sou, do jeito que vou ficar apaixonado. Olhar de cabeça na emoção. DJ Josias! Arriscando ainda mais o coração. Está enfurecido. Mistério da solidão, tão difícil pra explicar. Problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. E eu não tenho medo de amar.

que saudade de você. Não aguento mais, preciso te ver. Já já tem um cacheteiro, já já tem um Wellington. Meu amor, e aí? Sinto falta do teu beijo. Vem depressa, vem matar meu desejo. Desejo, né? Desejo de te abraçar, te carregar no colo, fazer carinho, de olhar nos teus olhos e bem baixinho falar da minha paixão. Eu vivo contando as horas contigo, sonhando. Ele está enfurecido. Aine de Josias! Detona no animal! Passa, se passa uma tempestade, e vá depressa levar meu recado pra ela. Diga que em mim já não cabe tanta saudade, que estou sozinho sofrendo e é por causa dela. E ela partiu. Ela partiu me dizendo que logo voltava. Eu não entendo por que demora tanto. Não quero acreditar que encontrou. Amigo Fábio e também a Tânia. O Theo. Grande Theo. Estou aqui. Comemorando a vitória do Leão. Um abraço. Esperando. Estou aqui. Cheio de carinho, falando do amor e da minha paixão. Vire o mundo inteiro, se preciso for. Eu não posso mais viver sem esse amor. Faça ela voltar pro meu coração. A comitiva Farinhada, o lado Barreiro. Farinhada. Farinhada lá do Barreiro. Aí com a gente. Obrigado. Uai. Ela partiu me dizendo que logo voltava. Eu não entendo por quê. Demora tanto. Não quero acreditar que encontrou outro alguém. Estou aqui, vou continuar lhe esperando. Amigo, vento se passa, um redemoinho. Me leve um recado cheio de carinho, falando do amor e da minha paixão. Vire o mundo inteiro, se preciso for. Eu não posso mais viver sem esse amor. Faça ela voltar pro meu coração. Vereador Ezequiel, vereador, grande vereador Ezequiel. Chegue doida nossa luxuosa. Deixa por aqui. Obrigado, meu irmão. Um abraço pra você. Falando do amor da minha paixão. Vem, Vila de Beja! Vire o mundo inteiro, se preciso for. Eu não posso mais viver sem esse amor. Faça ela voltar pro meu coração. Pastor Ronaldo e o Coroca, os irmãos da Fracilândia. De beija. Você deu vida para mim. Eu te quero mesmo assim. Sempre só nós dois. Porque tenho algo babuíno pra ti. Deixa o babuíno. Você gostou? Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. E aí, gostou? Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. Meu parceiro Lailson e também a Ariane, a Dani, o Maurício, a Rose, a Janete e também a Alexandra. Na verdade, a Rosa, né, meu irmão? Vamos lá, vamos lá! Porque tenho algo especial pra lhe dar. Tesouros de amor e me vai encontrar. Ai, caipirão! Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque. Amigo Sargento Peixoto. Juntamente com o Cássio Piratinha. E a dona pirata por ali com a gente. Alô, Didi! A professora considerada aí com a gente. Obrigado! Chegando junto! Bora, beijão! Já franjinha, já franja. Eu só queria ter você pra mim. Mesmo assim, como você é, não importa o que os outros irão dizer. Eu quero você pra minha mulher. Sei da vida que você levou, que você amou pra sobreviver. Nada me importa, eu já lhe amei. Tudo isso eu sei, eu amo você. Bora, minha autoridade, bora, minha autoridade. Ah, Sargento Peixoto! Bora, meu sargento! Nosso mini búfalo lá em Moaná, hein, sargento? Como é que tá por lá? Alô, meu professor, na Francinete! Opa! Guarde com muito carinho flores que eu mandei. Em cada flor tá escrito o quanto eu te amei. Apesar de você ter me feito o que fez, meu benzinho, vamos salvar nosso amor mais uma vez. Ele está enfurecido. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor.

galera. Atenção, Luciano. Aí, Luciano, dá um chega aqui, meu parceiro, meu amigo Ceasa. Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Meu bem, eu te amo. O meu amigo Gino Barra. Meu bem, eu te amo. E você, papai? De cuca legal. E etc. E cozinha. Número qual? Qual o número? Meu bem, eu te amo. O 15º. Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou.